andrecedesmoral.com.br. Às vezes acordo pensando como você deve estar. Será que também está chorando e vai querer voltar? Será que também perde o sono? Será que ainda pensa em mim? E também fica me lembrando, será que chegou ao fim? Será que acorda à noite e pede a Deus pra eu voltar? Será que ainda me ama? Será? Encontrar na rua, tudo isso você questiona. Pergunta se ainda te amo e peço a Deus pra você voltar. Vou dizer que ainda te amo e preciso de você. E que noite após noite nos meus sonhos, o meu sonho é que volte a me ver. Como não diz.